vibe fez o beat, o convite, pra mim não hesitei em aceitar, cê pra somar. Chego na minha vez, solando de bota, cota e viola as leis. Um, dois, ok, teste, teste. O mic febre quando a ideia é quente, mais que uma vadia sex. Faço pelo amor, não pelo cash. É mentira um caralho quando falo isso. Não sou um blefe na boca de um vendido. Da porra do dinheiro eu preciso também, mas nem por isso eu viro uma puta no último vagão do trem. Que não tem princípios nem dignidade. Faço se corromper nas ruas da cidade suja, como as mãos contaminadas pelo toque. Sujas como ratos e pombos no fio do poste. O rap pra mim é um professor com giz. Por mais hip hop faço greve ou motim. Digo assim, o rap é sempre assim. Sujo como a tag, preciso como espadachim. Na rua eu atuo, no fogo do inferno. Sou eu mesmo que te mando papo reto. Inimigo público, barra pesada. Aqui TF, mano, camiseta e calça larga. Inimigo público, barra pesada. Só coloco os nobres que traz no peito I love. Hip hop, hip hop, hip hop. Sem trote, sem glock, sem corte. Sem se preocupar com a porra do hip hop. Nem quilates, nem iates. Nem do luxo da vida de um Illuminati. Quem tá no meu sabe, não vem me ter migué que é mó chave. Não passo pano pra ninguém que ramela. Não tô suave com quem quer industrializar o rap como um produto qualquer. Pra engordar o cash, tô fabricando pad break. Mas nem fudendo, vão domesticar os T-Wex. Malcolm X, mudou de pensamento sim. Mas pela causa lutou até o fim. Foi morto no púlpito pelo que defendia. Hoje os bicos faz um som pra comer as vadia. Autógrafo nos peitos da fã que vem com a fama. Um pacote bonito que jogaram na lama. Vontade que me dá é de olhar no olho e perguntar se é isso mesmo, se sabe em que mundo tá. Tá feliz por trair a sua gente ou tá preocupado com seu bugo no pingente? A buja mal se pá, vai morrer atrás das grades. O sonho de uns puto é fútil como chocolate. Sigo assim, no rap é sempre assim. Sujo como a tag, preciso como espadachim. Na rua eu atuo, no fogo do inferno. Sou eu mesmo que te mando papo reto. Inimigo público, barra pesada. Aqui TF, mano, camiseta e calça larga. Inimigo público, barra pesada. Barra pesada.